Copiado total. Após o pouso do Boeing da Web a Lima, tem pista 10. Desça para o nível 050, chegada a Mari, apresente o Cruise TAP. Prossegue as vias Juliette até o 104. Juliette até o 104. Web Z 5837 on the ground at 15 first right. Continue your text via Alpha, call me before Juliet. Alpha, before Juliet, apresenta 5837. Total 9908, vento no 10 graus 9 nós, livre decolagem, pistão no zero. Do 908, decolado 017, controle 1-9, décima 8, bom voo. 098, boa noite, obrigado. Salvador, Westcat 5837. Go ahead. Should we maintain Alpha taxi? Okay, taxiway Kilo, until wait for number 3, position number 6. Roger, via Kilo and Kilo 3, Westcat 5837. 08, boa noite, contato radar, subal 320, saída da El. Autoriza da El da presente? Autorizo Leda. Autorizado Leda, obrigado, direto Leda, total 9908, obrigado. 8805, vou na proa de Duna, desça para 2000 pés, 1013, livre LS X-Ray. 06, identifique, chegada a mar e desça para 050, pro de TAP. Pro TAP, mar, 050, voo, voo 06. Boa noite, 6258, identifique, chegada é a Mari, desce para o 060. Gol no 643, identifique, chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 1013. Gol 4000 Bonf, 1013. Total 9908, chame Recife, 251, não termo 3325. Recife, 3325, total 9908. China 6258 é o número 4 na aproximação, reduz para 229. Miami, Torre no Noite, esse nomeia. Voo no 1006, desça para 2000 pés na Pro de Duna, livre LS X-Ray. Ajuste 1013. Ok, Duna 2013, vai descer direto lá. 1006. Boa noite, 05, tráfego avistado, vento 120 graus, zona 0 nós, ajuste no 0 no 3, autorizado pouso pista 10. Pouso autorizado, boa noite, 05. Apenas para informação, Robson 44, mantendo-se à direita da aproximação, realizando operação de filmagem sobre a área que ocorre os shows do Festival de Verão de Salvador, não interfere com a sua aproximação. Marco, Marco está pedindo para o litoral. Michael, Mike, o próximo tráfego na final da 10 previsto mais 4 minutos. Ok, seu visual para a nave. Vou aguardar aqui no litoral. Chinem 6258, vetor para sequenciamento, curva esquerda por 30, limite ao localizador, desça para 3.000 pés, ajuste 1013. Esquerda por 30, descendo para 3.000, para o localizador, o Chinem 6258. Gol no 643, desça para 2.000 pés, ajuste 1013. 2.000 com 1013, 643. 805, Solos 34, táxi autorizado até o portão 3. Vai à direita, táxi autorizado no portão 3, voo 80. estabilizou, voo no 606. Voo no 606, completo LS, torre no noite decimal 6, vai... Fique atento aí à sua direita, Mike Golf Mike Helicóptero fazendo sobrevoo no Parque de Exposições, que hoje começou o festival de verão em Salvador. Perfeito, pode deixar. Salvador, são 3226, em relação ao Alfa, 3226050 na proa de TAP, identifique. 3250 na proa de TAP. Oxiné 6258 para o LOC, curva agora à direita para o 70, desça para 2000. Direita 70, desça para 2000, Oxiné 6258. Gol no 643 está livre, LS. Reduz agora para a aproximação, gol no 643. Reduzindo no 643. Portão 3, Pátio 1, Portão 3, Pátio 1. Ok, Portão 3, Pátio 1, grato. Chiné 6258, livre LS. LS, pode 2, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 1, 2, 0 graus, zona 0 mais, ajuste no 0, na 3. E 3, aguarda na pista livre, com 643. Em Duna, Chame Torre, Salvador, 9936, então, boa noite. Boa noite, 836, vou chamar 9936. Michael, Mike. Siga. Após a passagem do avião, está autorizado o parque? Tem mais uma sequência passando Duna no momento. Ok, eu vou fazer só a passagem ali e vou para pouso, ok? Positivo. O número 06, solo 39, prossegue táxi autorizado até o portão 2 do Pátio 1. 2 do Pátio 1, 1606. No 643, autorizado, pouso, 1-3-0 graus, 1-0 nós. Pouso, 1-0, vou por 1-6-4-3. Salvador, boa noite, Oxiné 6258, duas milhas de Duna. 6258, boa noite, continue a aproximação, pista 1-0, aguarde formação de pista livre, vento 1-0-0. Corrigindo, 1-2-0 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0, 1-3-1013. Acho que Michael Mike já está na final para pouso? Negativo, eu estou sobrevoando aqui, passando em cima do parque. Estou seguindo com o proa do farol de Itapuã para seguir para pouso aí. Gente. Solos 4-1, táxi autorizado via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso parte principal. Táxi via Alfa, antes da Juliette, informa gol 1643. Coito Chené livre pouso no 20 graus 10 nós. Pouso para Chené 6258. Michael. Prossiga. Ok, tá na final pro pátio 5. 120 graus, 10 nós é o vento de superfície, informe solo controlado, Michael. Mike.